explique Deus é mais. Por isso mesmo não temo, em frente não temo. Deus está no centro do movimento, encorajado de fé. Arcanjo jamais existe, no particular orando, ele me diz. Já tá ligado, eu tô no game, eu tô no jogo com Jesus acompanhado. Me indicando a direção do que é e o que não é. Me mostrando alguns amigos e os que agem de má fé. Tô buscando o que é meu, sai pra lá seu zoião. Tudo que eu tenho levantei com determinação. Tô fazendo som pra cumprir a missão. Nada pra mim foi fácil, nunca veio na minha mão. Alguns falam por falar, mas não sabem do que eu vivi. Se você não me conhece, não cante de galo aqui. Na rua eu já morei, perrengue eu já passei. Quem lembrou? Nunca me deram nada, esses falador. Ainda bem querer julgar quem eu sou, se eu tenho mérito. Hoje, parceiro, é porque eu fui merecedor. Muita calma aí, eu não vim te provar nada. Só dizer que quem luta tem a graça alcançada. Onde volta com você, descobrindo novos horizontes. As coisas ruins não vou perder, pois sei que a fé move montanhas e mortos. Onde volta com você, lado a lado a cada dia, na tristeza e na dor. As coisas ruins não vou perder, porque travo batalhas como o Davi travou. Estou com você.